facto acompanhei bem as dificuldades pelas quais passou este setor, mas tenho acompanhado também, como Ministro da Economia, as enormes oportunidades que o setor agrícola e o setor agroindustrial têm conseguido aproveitar. Hoje vive-se um bom momento no setor agroindustrial e vive-se também um bom momento na economia portuguesa. Mas é nos bons momentos, quando a economia está a crescer, é nos bons momentos, quando o investimento está a crescer, que tem que se apostar na certificação, na inovação, na atividade económica. É isso que o Presidente da Câmara, aqui em Oliveira do Hospital, faz. É isso também que estas feiras promovem. Promovem um encontro entre quem produz um produto de excelência como o queijo da Serra, entre quem faz um esforço grande de certificação e queria gerar aqui o Presidente da Câmara um esforço de apoio à certificação, que é muito importante na valorização do produto, mas faz também no encontro com os consumidores, e é esse encontro que se faz, e acho muito bem que se faça, com uma festa que é mesmo para celebrar.